Um jovem vai à igreja se confessar. Padre, eu toquei nos seios da minha namorada. Mas você tocou por cima ou por baixo da blusa? Bom, foi por cima da blusa, padre. Oh, meu filho, mas você é muito do babaca. Por baixo da blusa, a penitência mesma.